Se é pra falar de Brasil, então deixa eu pensar. Que Brasil vou falar? Pois existem milhares. Ah, em cada esquina um país diferente, que é retratado pela nossa gente, que é encontrado em todos os lugares. Sim, existe um Brasil com os braços abertos, existe um outro com as mãos atadas, existe um Brasil que não foi descoberto, e aquele Brasil de inocência roubada. O que tem de mais e o que não tem de nada, o que vê de longe e o que se vê de perto. Existe um Brasil que ainda pode dar certo, e aquele que já se perdeu nessa estrada. E em meio a essa vida sofrida, de cabeça erguida, ainda vejo um povo que quer ser feliz. Feliz. Que luta, mantém a conduta, segura a batuta e faz o melhor para nosso país. País. Por isso é que eu tenho fé que a gente ainda pode vencer. Existe um país que é, e aquele que podemos ser. Um Brasil que não deixa de amar, não importa os contras e prós. Um país que precisa mudar, pois o povo precisa ter voz. Um Brasil que não seja de poucos, mas que seja de fato um pouco de nós. Salve Grupo Reduto! Se é pra falar de Brasil, então deixa eu pensar. Que Brasil vou falar? Pois existem milhares de Brasis. Ah, em cada esquina um país diferente, que é retratado pela nossa gente, que é encontrado em todos os lugares. Salve Brasil! Sim, existe um Brasil com os braços abertos, existe um outro com as mãos atadas, existe um Brasil que não foi descoberto, uhum. E aquele Brasil de inocência roubada. O que tem de mais, o que não tem de nada, o que vê de longe, o que se vê de perto, uhum. Existe um Brasil que não pode dar certo, pode ser. É aquele que já se perdeu nessa estrada. E em meio a essa vida sofrida, de cabeça erguida, ainda vejo um povo que quer ser feliz. Que luta, mantém a conduta, segura a batuta e faz o melhor para nosso país. Por isso é que eu tenho fé que a gente ainda pode vencer. Existe um país que é, e aquele que podemos ser. Um Brasil que não deixa de amar, não importa os contras e prós. Um país que precisa mudar, pois o povo precisa ter voz. Um Brasil que não seja de poucos, mas que seja de fato um pouco de nós. De nós. Um Brasil que não deixa de amar, jamais, de não importa os contras e prós. Um país que precisa mudar, pois o povo precisa ter voz. Um Brasil que não seja de poucos, não seja de mas poucos, que seja de fato um pouco de nós. De nós, de nós. Um Brasil que não seja de poucos, mas que seja de fato um pouco de nós. Se é pra falar de Brasil, então deixa eu pensar.